Conversas aleatórias. Apresento-me aos mais, digo tudo o que li nestes três belos jornais. 25 de Abril, ainda andava no infantil, seguindo o calendário, período revolucionário. Foi muito bonita essa manhã da quinta-feira, a nação ficou aflita, parecia uma brincadeira. Veio a revolução, temos governo ou não? Os jornais retratavam o nosso belo país, apenas espelhavam o nosso sino infeliz. Governos após governos, ministro após ministro, abra boi, sexta-feira, isso não estava previsto. Veio a revolução, temos governo ou não? A exceção surgiu, porém, com o 1º de janeiro, só falaram do estrangeiro e fizeram muito bem. Portugal estava a sofrer, é verdade, nua e crua, com o PJ pude saber, ou muito eclipse da lua, até desorganização espelhava a nossa situação. Estive eu a ler, estive a analisar, e dá para reparar pelo que pude ver. No meio da confusão, cheguei a esta conclusão, com ou sem ditadura, nunca se fala da cultura. Nunca se fala da cultura. Nunca se fala da cultura. É chegada a hora, sim senhor, vamos nessa. É a altura de ir embora. Termina assim nossa tarefa. Termina assim nossa tarefa. Termina assim nossa tarefa. Olá, ouvintes, esta é a emissão 34 de Conversas Aleatórias, que desta vez não começou com conversa, mas começou com uma música assim meio chanfrada, com um rap criado por mim já para aí há 7 anos, interpretado também por alguém parecido comigo, mas que não era eu, num dos elementos dos Mind the Prec, que foi um grupo que eu também inventei na altura. Ora bom, Carlos Bonaparte, como está neste domingo 21 de Abril? Olá, caros ouvintes, boa tarde da minha parte, bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, num tema hoje que prometo. Joaquim Pereira, está sentado ou além disso, como está? Eu estou sentado muito bem, no meio de duas figuras muito importantes do PREC e, por conseguinte, muito boa tarde a todos. Vamos começar com a emissão. Ah, a emissão já começou há um pedaço com qualquer coisa. Alguns segundos. Não, com a música e tal. Nós hoje, na quinta-feira, é feriado, ainda é feriado, para já. Por ser o 25 de Abril. Ora, a 25 de Abril de 1974, deu-se a revolução dos escravos. Em que alguém estava na cama e disse à mulher: estamos cozidos. Bem, vamos falar não sobre o 25 de Abril, porque aposto que quarta e quinta-feira vão dar os filmes dos Capitães de Abril. Eu já tenho idade. E os comentários sobre não sei o quê e tal. Esquecem-se é de falar sobre o que veio a seguir. Os dois anos a seguir ao 25 de Abril, portanto, o denominado PREC, que é o chamado Processo Revolucionário em Curso. Às vezes diz-se período, mas o nome correto é o processo revolucionário em curso. Estamos a falar do PREC. Foi, e pegando em palavras do professor de História, foi uma época profundamente ideológica, vivida em clima de festa. De repente as pessoas pensaram que tudo era possível e permitido. Foi como se o país estivesse preso e de repente tivessem aberto as portas da cadeia. No Alentejo, por exemplo, os camponeses invadiram as casas senhoriais. Em Lisboa, os antigos donos do país piraram-se para o Brasil. Multiplicaram-se os jornais, os partidos políticos, e já não vamos aos jornais daqui a pouco. Foi uma sensação de euforia, de embriaguez coletiva. Os retornados, os que vieram da África, sobretudo da Angola, mas não só, não tiveram vida fácil porque eram vistos como saudosos do regime anterior, quando na verdade foram as maiores vítimas da situação. No entanto, nem todos os retornados foram assim, mas também já vamos lá. Foi um tempo também profundamente ideológico. Os artistas de extrema-esquerda andavam pelas aldeias, acreditando que se vivia agora num mundo novo de igualdade e fraternidade. O Partido Comunista Português, o PCP, tentou capitalizar esta euforia e acreditou que o povo agora era todo comunista. O povo não. O povo é sereno. O povo é sereno. É apenas fumaça. O PCP também tentou tomar o poder numa espécie de golpe de Estado, o 11 de março de 1975, mas os exageros eram tantos que houve um contragolpe em novembro, 25 de novembro, que no fundo acabou com o PREC e introduziu uma normalidade democrática que ainda não existia. Se bem que o PREC só viria a acabar em abril de 76, foi quando foi oficializada a Constituição de Portugal, que ainda hoje existe, se mantém. Quem andou nas ruas não esquece essa euforia. E tem saudades desse tempo. Mas depois eu também falo, uma época de clima de festa, de euforia e de violência para voar-se nas ruas. Não, uma violência diária. Mas responderam, houve algumas escaramuças, alguns exageros, mas, como disse na altura um primeiro-ministro, o povo é sereno. E na altura foi Pinheiro de Azevedo, em Lisboa, quando houve muita fumaça no meio da manifestação do povo, ele disse, o povo é sereno, é só fumaça, apenas fumaça. Agora a pobreza, por exemplo, mas nessa altura, antes do 25 de Abril, havia miséria. O povo quis, talvez, libertar-se. Houve a ocupação de casas e de fazendas, que era a especialidade na altura, e hotéis. Certos familiares até tiveram hotéis ocupados na Figueira da Foz. No Alentejo, aquelas ocupações foram perfeitamente justificadas, porque era uma exploração indecente antes. Os camponeses trabalhavam de sol a sol e ganhavam uma miséria. Quando ganhavam, nem sempre ganhavam. Era um sistema quase feudal. O PREC é um período também de deslumbramento. Após décadas a viver presos, o povo decidiu soltar-se e alguns em demasia. Mas, nestes períodos, talvez seja normal nisso. Numa revolução há sempre exageros. É difícil dizer a quem nunca teve liberdade, é difícil dizer a essas pessoas para se conterem. Mas poderia ter sido muito pior. Até foi tudo extremamente pacífico. Há quem diga que sim. À exceção do hotel. O hotel Saraiva Carvalho queria matar os capitalistas todos. Depois desta introdução grandezinha, ainda tem aqui mais coisas. Joaquim, os 2 anos a seguir ao PREC não foram muito piores do que o que tinha havido antes? Olha, eu vou... Veio-me agora a ideia, um exemplo, é como se tivesses uma alcateia de lobos dentro de umas aulas e, por qualquer motivo, abriram as aulas e os lobos saltaram cá para fora. O que é que eles foram fazer? Atacar tudo e todos. E o PREC, ou seja, depois de 25 de Abril, foi isso. O povo estava habituado a nunca ter... digamos, como eles dizem, liberdade, liberdade de expressão. E quando se deu o 25 de Abril, pensaram que agora podemos fazer tudo. Mas esqueceram-se de um pormenor muito importante. É que todos nós, mesmo hoje e em qualquer tempo, temos duas coisas que temos de ter muito na cabeça. Temos de ter direitos, mas também deveres. E as pessoas, quando se deu o 25 de Abril, esqueceram-se dos deveres. E então só se lembraram dos direitos. Conclusão, barafunda total, e nos tempos que correm, hoje dia 21, de abril de 2013, vemos aonde é que chegamos com estas liberdades todas, principalmente nas cabeças governantes, tenho dito. Carlos, é assim, eu acho que, eu não sei exatamente quem é que fez esse comentário em relação à PREC, mas eu acho que sim, tem razão, basta nós vermos como é que foi, por exemplo, com o Egito. O Egito tem uma situação por resolver. A Tunísia é uma questão igual e não foram tantos anos, não? Não foram tantos anos. Ok, no caso do Egito foram 30 e tal anos, no caso de... Mas nós vemos, por exemplo, até a própria Líbia foram 40 anos, o que foi, de ditadura. Gaddafi. E teve que ser a morte do Gaddafi, não podia ser de outra forma, não é? Teve que ser a morte do Gaddafi. Não, mas aqui a questão não é matar um... Sim, não, mas repara. Um governante, não, mas sim, mas repara. Mas, o ambiente na rua. Sim, mas repara, pronto. Mas em termos temporais, a Líbia será talvez o mais parecido connosco, porque foram 40 anos, nós somos 48. Nos anos foram 40. E repara que... não foram 48. 41. O Estado Novo começou em 33. Está bem, mas a ditadura começou em 26. O Salazar foi lá para cima em 33. Isso é o tempo de Salazar, mas já vinha de antes. Sim, o 28 de maio de 26. Mas e o Salazar fundou com alicerces. Exatamente. Ou seja, mas ele já havia desde 26 aquela ditadura militar, que já tinha os seus efeitos. Basta ver uma questão muito simples. Em termos desportivos, o Marítimo foi relegado para as competições regionais. A forma como era vista, as ilhas como eram vistas, Também falecido. Lembro disso do desporto, que foi o caso que eu achei mais estranho. Mas enfim, adiante. Digamos que era uma daquelas coisas que em parte correu bem, porque este prec, não degenerou em, portanto, em sucessivos governos de pouca duração, não sucedeu em sucessivos golpes de Estado, como aliás aconteceu duas vezes, mas depois manteve-se, não é? 11 de março e depois em novembro, mas manteve-se. E o 28 de setembro? 28 de setembro de 74? 75. Ou já 75. Não tinha isso no meu conhecimento. Não, mas principais já houve dois. 11 de março e 25 de novembro. Mas houve um 28 de setembro qualquer. Não sei. Porque eu estava no Alentejo e eu já contei, não sei se foi a ti particularmente, mas já falei disso, que eu vinha pela estrada fora. E eram só gajinhos de metralhadoras a abrir os carros todos e essa coisa toda. Tenho a impressão disso. Posso estar enganado. Pronto, mas eu só tinha conhecimento de dois. Não sabia a data de novembro, mas é, pronto, 25. Que, pronto, foi depois a partir daí que se normalizou as coisas, não é? Porque nós quase caímos na ditadura, não é? Quase. Agora do outro lado. Exatamente. Mas cá está, ou seja, é aquela base. Portanto, nós tínhamos, ou seja, em certa parte nós já nem, as coisas já nem correram muito mal. Claro que quando depois de 48 anos numa prisão, entre aspas, somos libertados, claro que ao princípio há um período de euforia e total descontrolo, que oxalá corra tudo bem, mas é muito difícil controlar. Cá está. Pessoas, é que atenção, algumas das pessoas, por exemplo, que tenham nascido em 1910 e falecido, imaginemos, em 1980, a maior parte das suas vidas foram em ditadura. Não é? Viveram quando a ditadura caiu em 26, já tinham noção do que é que eram, já tinham 16 anos. Não é? E quando a ditadura acabou, já tinham 60 e tais. Ou seja, 64. Portanto, há vidas que passaram inteiramente por uma ditadura na sua maioria. Quer dizer, há lá uma coisa. É 64? Não, sim, 64. Há lá uma coisa. É muito, muito difícil conter algumas das pessoas. Porque algumas até só tinham bem 8 ou 9 anos quando surgiu a ditadura. Mas não assim, a maior parte da vida delas foi nesse regime. E atenção, porque depois de 68, depois da morte do... Depois da morte do Salazar, ok, houve ali um período de abrandamento, não é? Mas até 68, vá, até 65, 66, houve ali uma mão de ferro, e até ele que era cadeira, houve ali uma mão de ferro muito grande. E ele teve ali um poder exagerado, um poder brutal sobre o povo, não é? E nós temos aqui uma pessoa que viveu ainda assim 30 anos em regime ditatorial, não é? 37, pois é isso. Estava aqui a achar estranho. 38 era. Pois. Quer dizer, era. Nós, a esta distância, olhamos para as atitudes das pessoas e as casas que foram ardidas, a ocupação, a violência e tal, e pensamos, a esta distância, a 39 anos depois, 38, 37. As pessoas deviam ser controladas, mas depois também temos que pôr no lugar deles. Tanto tempo presos, não havia controle da cabeça. O que apontou o Joaquim, já que na altura eu e o Carlos estávamos onde? No Ceilão, não é? Que agora é Sri Lanka. Se cruzou durante esses quase 2 anos com situações de aperto, ou se, pelo contrário, andou longe de confusão, ou teve sorte, ou também foi esperto. Eu, antes de 25 de abril... Não, depois. Mas eu estou... A situar. Cheguei a estar metido no meio das manifestações, ainda no tempo de Salazar, a ter de fugir das mangueiradas com a tinta azul, que os carros vinham, eles com um canhão, sem água azul, que era para ficarem marcados. Depois de 25 de Abril, pus-me simples e pura e simplesmente à parte das questões políticas, porque a política, já nesse tempo eu tinha chegado à conclusão que e viu-se que depois da implantação da República, quantos governos houve? Quantas... Mas em 1910? Em... Pois, em 1910. Instalou-se a República. Quando é que se... Quando é que se estabeleceu um governo a sério para governar o país? Até umas guerras civis e não sei o que mais. Quer dizer, a partir daí, foi o princípio do fim. Porque uma das coisas importantes, e aí é culpa de todos, isto já vem do princípio da nossa história, nós fomos sempre um povo muito, muito, muito, não digo desmiolado, mas... Eu é que sei, eu é que posso, é que vão. E cada cabeça, cada sentença. E quando assim é, portanto, vinham os da esquerda, o povo protestava porque era da esquerda. Vinham os da direita, os próprios políticos, entre eles, parece que queriam endireitar o mundo, mas isso era impossível. E a coisa foi-se arrastando, até que chegou ao tempo de Salazar, e ele aí foi o único que conseguiu pôr uma manietar de tal maneira a situação que não houve mais hipóteses. E para isso, o que é que temos de fazer? Temos de recorrer, quer queiramos, quer não, para o bem ou para o mal, a uma polícia política. Mas, lá está, a própria polícia política estava atacada pelo vírus da... O eu é que sei. Não é o eu que sei. Ai, como se diz aquelas pessoas que... olha... Que prejudicam o próximo. Por exemplo, eu tinha um fulaninho que era meu inimigo. Eu não estava com mais coisas. Chegava lá, olha aquele fulaninho assim. Olha, até para promoções e para subirem no estatuto, acusavam pessoas. Porque os principais... Interesses e vinganças pessoais. Exato. Os tais que queriam ir para o poleiro, claro, esses eram mais facilmente apanhados. E eles queriam ir para o poleiro, eles não queriam ir endireitar o país. E tem-se visto que a partir daí, há muitos colegas, Mário Soares, Filipe Azevedo, aquele que deu as liberdades todas ao povo, Não, foi muito antes, foi logo dos primeiros, a seguir o Azevedo. Não me lembro agora o nome dele. Conclusão. Espínola? Não. Rocha Gomes? Era o Vasco Gonçalves? O Vasco Gonçalves. Esse... Devido acertar. Esse, quando entrou, quando conseguiu chegar lá ao poleiro, então é que começou a desorganizar o Estatuto Nacional, bancos, isto e aquilo, e ele começou a pôr aquilo tudo aí. Penso eu que ideias, parece-me, ideias comunistas. E foi uma bandalheira. E depois, ainda hoje. E eles, quando fazem aquelas campanhas para ir, é para se elegerem eles mesmos e para se orientar. E eles nunca pensam no povo. O povo é o número. Agora, e eles é que convém orientar isso? O que eu lhe perguntei foi, durante o PREC, cruzou-se com alguma situação complicada na rua? Não. Filho, eu respondi logo de princípio. Não, disse que se afastou da política, mas não é preciso afastar da política, podia estar na rua e ver um incêndio à frente. Não, porque eu antecipadamente sabia para onde podia ir e para onde não podia ir. Numa altura em que ocorreu um desmantelamento dos principais grupos económicos, entre os quais a CUF, a famosa CUF, aliada a diversas nacionalizações, bancas, seguros, transportes de comunicações, siderurgia, cimento, indústrias químicas, celulose. Um período de forte contestação, quem teve um papel muito importante foram as organizações sindicais que contribuíram, nomeadamente, para a reforma agrária. A instabilidade, então, predominante era visível na contestação frontal às autoridades tradicionais, que se traduziu na criação de poderes paralelos nas Forças Armadas, no cerco do Parlamento e até sequestro de deputados. Como disse o Pinheiro de Azevedo uma vez, já é uma coisa que... Já fui sequestrado duas vezes. É uma coisa que me chateia, pá. Não gosto de ser sequestrado. É isso e começaria a jogar no almoço. Não, isso não disse sobre o que eu dizer. Os sucessivos rumores relativos a golpes político-militares de tendências variadas também surgiam. Em resumo, O PREC constituiu um movimento revolucionário fortemente impulsionado por partidos e organizações de esquerda e de extrema esquerda, terminando somente a 25 de novembro, como consequência da derrota sofrida por tais políticas. E eu um bocado disse que ia falar nos jornais, e posso começar por um fato curioso. No dia 24 de abril de 1974, portanto, no dia em que se iniciou a Revolução, porque foi na noite de 24 de abril, o 1º de janeiro tinha na sua primeira página a questão que tinha sido mais debatida na Assembleia Nacional, portanto, no dia 23, que a questão mais debatida tinha sido o papel dos oficiais das Forças Armadas Portuguesas e as tomadas de posição política. O título dizia: os homens das FA, Forças Armadas, deverão ser apenas militares. Defendiam os homens do regime de Estado Novo, um dia antes das Forças Armadas tomarem o poder e coisa. Ora bom, naquele período, e nós iniciamos com uma música dos Mind the Prec, que é uma versão dos Mind the Gap, sobre um trabalho que eu fiz há uns tempos de jornais e o PREC um trabalho de faculdade, que foram destacados, já que estamos no Norte, do Jornal Notícias, o 1º de Janeiro e o Comércio do Porto, que vocês nunca ouviram falar. Numa altura inicial, o Jornal Notícias, por exemplo, destacava o movimento das Forças Armadas que foi desencadeado em todo o país, claro que isto na altura de 25 de Abril. A êxito do golpe militar, proclamação da Junta de Salvação Nacional, era a manchete do Comércio do Porto. Isto é uma forma até curiosa de sabermos o que é que diziam os jornais na altura, as primeiras páginas. O JN depois noticiava liberdades fundamentais restabelecidas pela Junta. O 1º de Janeiro dizia que a DGS, a Direção-Geral Social, antiga? Não, direção? Geral de Saúde, não. Não, antiga PID. Não é Direção-Geral Social, é uma coisa assim. A PID tinha sido extinta, e a Legião Portuguesa também, e o Mário Soares tinha regressado do exílio, e ao Comércio do Porto. Já em novembro de 74, destacava-se já o recenseamento eleitoral, o voto é arma do povo, titulava o Comércio do Porto, porque de dia 9 a 29 de dezembro de 74, aposto que isto sempre se lembrava, houve o recenseamento eleitoral. O Jornal Notícias destacava já a situação em África. São Tomé e Príncipe, a independência, estava quase pronta em novembro de 74, além de destacar também o recenseamento eleitoral. Ainda em novembro de 74, destacadas a descolonização de Angola. Cabo Verde, será discutido um projeto de estatuto orgânico no Conselho de Estado. O Vasco Gonçalves falou um bocado nisso. Na Academia Militar dizia em novembro de 64 que a famosa educação apolítica não passava de uma farsa ao serviço de interesses inconfessados. Hein? Os interesses, que grande novidade. A Academia Militar iniciava as suas aulas, na altura. Depois passamos para o Verão Quente, em julho de 75. São Tomé independente. Os ministros do PS foram demitidos, o governo será acumulado, mais uma vez, houve o quê? 7 governos provisórios, não é? Não é assim. Havia crise. Basta no quarto. Uma razão que eu disse ao princípio. Depois do 1º de 10 de outubro de 1910. 5 de outubro. O 5 de outubro. Depois do 5 de outubro. Foi um besta vias. Pumba, pumba, pumba, pumba. Tira e muda, tira e muda. Acho que houve 14 governos em 16 anos, uma coisa assim. Era um ano e tal, às vezes nem um ano de mudança. Às 2:30 da manhã o PPD tinha saído do governo, isto em julho de 75. São Tomé independente, violência em Angola, na altura. Em setembro já, nem novo governo, nem governo velho, dizia o Jornal Notícias. Pois, porque uns saíam, outros entravam, ainda não tinham entrado e ficávamos ali. O Pinheiro de Azevedo queria estabilidade no 6º governo provisório. O Jornal Comércio do Porto repudiava a lei da censura militar, que também surgiu na altura. O JN pedia paz para Timor, ainda em setembro. A cidade do Luso estava na posse do MPLA ou da PNLA, isto em Angola, claro. Negociações de paz que decorriam em Timor. Já em novembro, 25 de novembro, o JN perguntava: reforço dos compromissos do 6º governo? A guerra em Angola preocupava a África? A morte de Franco, que morreu em novembro de 75, por acaso foi na altura que estava a terminar o PREC, também terminou a vida do Franco espanhol, pode verificar-se de um momento para o outro, e ele morreu. O 6º governo responsabilizava o Costa Gomes na altura, e dizia o Costa Gomes também em 25 de novembro: tudo farei para evitar uma calamidade ao povo português. Está bem, está. E E na altura morreu também o Franco, como já tínhamos dito. O país estava suspenso das decisões do Conselho de Revolução. A nomeação de Vasco Lourenço mobilizava discussões na região militar em Lisboa. E o Mário Soares recusava um encontro com Álvaro Cunhal. Depois, novamente, isto destaca a situação em Angola. A CIA estabelecia já contactos com a Frente de Libertação dos Açores. O novo comandante da região militar de Lisboa era uma solução para a crise, dizia a reunião largada do Conselho, o quê? Conselho de Revolução, obviamente. O Vasco Lourenço era ratificado no comando da região militar de Lisboa, o país sob controle das autoridades militares, o golpe dos parcavistas, foi isto, no 25 de novembro. E acaba em malogro. O que é malogro? Acaba mal. Exato. Incidentes com a polícia militar, isto já no 25 de novembro e tal. O golpe político-militar. E eis que aparece General Ramalho Eanes, nomeado chefe do Estado-Maior do Exército. Ou seja, mais uma mão, não é? Exato. Mas ninguém disse aqui mamão, não? Mas? Numa mão, foi o que eu disse. Na altura terminava as operações militares e a situação estava dominada, anunciou em Belém o Presidente da República. O que é que temos sobre isto, Joaquim? Foi isto que se viu? Os jornais retratavam bem na altura, já no dia. Depois do 25 de Abril, notou-se... Aliás, já tinha sido em 26, os militares estiveram sempre à frente dos governos. Porque os próprios políticos em si não tinham formação nem capacidade para orientá-lo. E a prova é, e então nessa situação, lá tinham de vir os militares, foi o Cidónio Paes, foi o Gomes da Costa, e por aí fora. E depois do 25 de Abril, foi o Costa Gomes, foi o Spínola, sempre militares. E um ou outro civil, como por exemplo os Mário Soares, os Amarais, os Cunhais, e essa toda. Mas a base principal foi sempre militares, porque, mais uma vez, não tem nada a ver, mas 25 de Abril foi uma reivindicação militar dos cadetes. Mais nada, para passarem a prontos. Mais nada. Aproveitou-se o facto do governo já estar caquético, já estar queirochoso, e a coisa caiu naturalmente. O braço de ferro que havia já se tinha ido embora. O que o substituiu era assim um meio termo, que talvez conseguisse levar a coisa para mais ou menos, se o deixassem. Mas isto lá está. Ao fim e ao cabo, o que é isto? Quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão. E eles vão para lá orientar-se, governar-se, essa coisa toda, e quando a coisa dá para o torto, o povinho é que paga tudo. E continua tudo na miséria. Dizia-se que no tempo de Salazar que se passava fome. E hoje como é que o povo está a passar? E, no entanto, o senhor primeiro-ministro continua com a ideia que, fazendo mais impostos, tirando as regalias, tirando a medicina, que é um bem necessário, e a educação, a cultura, isso não tem nada a ver com o caso. O que interessa é taxar, que é para o tacho deles. E o resto, o público é que está feito sempre na mesa. Se bem que eu tenho uma opinião que foi originada esta semana, porque basicamente esta semana, já que se fala nisto, já não tem a ver com o PREC, mas tem a ver com liberdade, etc. Esta semana, e à conta da Coreia do Norte, veio uma questão muito interessante, que foi a BBC, foi à Coreia do Norte com um repórter, que no fundo, era, ou melhor, era um aluno que no fundo era um repórter. E, quer dizer, basicamente a London School, enfim, a Escola de Londres, só depois é que foi notificada que afinal uma das pessoas era um jornalista da BBC e a reportagem ia ser publicada no programa Panorama. E isso é para Panorama, não sei o quê, porque se fala em liberdades, em democracia, não sei o quê mais. E, entretanto, há um senhor que eu acho que é uma aberração, até uma pena existir, mas pronto, já que existe, até disse umas coisas até acertadas, que é... Basicamente, nós aqui em Portugal, se isto, ele colocou o caso era, se isto fosse em Portugal, E se isto fosse em Portugal, havia muita coisa que ainda passava à parte. Porque ainda havia muitos interesses e não sei o que, não sei o que mais. Porquê? Porque no caso da Inglaterra, há muito mais tempo, no Reino Unido, aliás, há muito mais tempo que há democracia do que aqui, em Portugal. E eu realmente tenho... Ou seja, é realmente curioso, porque nós nunca tivemos tanto tempo de democracia como agora. E a verdade é esta. Eu acho que Portugal não evoluiu tanto, tirando naquela altura do Marquês de Pombal, mas eu acho que Portugal nunca evoluiu tanto como agora. É verdade que há coisas que não estão bem. É verdade que nós ainda temos muito medo da Europa, da União Europeia, aliás, da Alemanha, mais precisamente. Ainda temos muito medo destas coisinhas todas, mas enfim. Mas basta, por exemplo, ver, e é aí que eu quero chegar, países que eram daquela parte violenta da Europa do Norte, que eram os vikings, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, e que hoje são países que... São os melhores do mundo. Já num longo processo democrático, são bastante pacíficos. Tirando o Andrés Breivik, mas esse é uma ovelha negra. Tens a ver sempre alguém que... Claro. Mas uma ovelha ronhosa, fiquei ontem a saber. Porque é ronha e ranho. Não, não é ranhosa, é ronhosa. Pode ser ranhosa e ronhosa. Não, ranhosa é quando está constipada. Mas quando se quer dizer a besta negra, é uma ovelha ronhosa, com O. Pronto, é uma ovelha ronhosa, sim senhor. Pronto, mas, ou seja, é provável que daqui a uns tempos, depois, porque à medida que a euforia vai passando, à medida que o movimento do isto não está bem, temos que mudar, começa a ser maior. À medida que, epá, já estou farto de ceder aos interesses dos outros. Já estou farto, tem que haver alguém que faça a diferença. Não é? Quando chegar a esse ponto, eu acho que nós vamos ter um país... Eu acho que nós nunca vamos chegar muito longe enquanto esta cabeça, mas eu tenho esperança que alguma coisa mude. Porque, como, por exemplo, Espanha. Embora cá está, a Espanha, apesar de tudo, viveu, creio eu, que períodos da democracia antes da ditadura franquista. Ainda que sempre num regime monárquico, mas mais democrata do que o nosso, sem dúvida. E pronto, quer dizer, eu continuo a achar que é possível. E este período do Breck eu acho muito interessante, porque ele, apesar de tudo, não é? Um país que é tão desorganizado, um país que é tão... Como é que é isto? Tantas pessoas que se... Tantos filhos que se esqueceram do cérebro na maternidade quando nasceram. E tantos pais também não se lembraram disso, não é? Trouxeram o seu e... Quando trouxeram, alguns também esqueceram. Alguns quando para fazer o filho não tinham cérebro. Portanto, exatamente. O filho não podia trazer. Exatamente, também é verdade. É uma questão genética já. Pronto, tudo bem. Mas apesar disso tudo, o nosso PREC decorreu de uma maneira que eu acho fantástica. Tudo bem, houve ali um período de instabilidade que nem sequer chegou propriamente aos 2 anos. Não é? E há outros países com menos... pronto, também é verdade, também são países há menos tempo. E também são países... Mas, por exemplo, nós vemos que há, portanto, toda uma... E atenção, porque... Neste período nós não temos propriamente a mão da União Europeia, nós nem fazemos parte da Comunidade Económica Europeia na altura, da CEE. A entrada começou-se a equacionar em 81, quando tentamos entrar com outro país, também foi com a Espanha, e falhamos dois. Mas mesmo assim, quer dizer, nós estávamos muito mais isolados do que estes países estão agora, não é? Também a ter isso em conta, Líbias, Egito e Tunísias e não sei o quê. Nós estávamos muito mais isolados. Ou seja, o facto de termos a possibilidade de termos um comportamento desviante e alguém que nos pusesse a mão era muito... aliás, ninguém que nos parasse era muito mais alto. E, no entanto, apesar de toda uma desorganização que tivemos, conseguimos ter a mão no nosso país. É uma altura crítica, mas conseguimos ter a mão no nosso país. Conseguimos ter... sei lá, entre solavancos e balanços, não sei, mas conseguimos equilibrar-nos. Consideramos pouco tempo, porque vamos lá ver. Se há um governo que cai em abril de 74, se há um novo governo sólido que surge precisamente 1 ano e 7 meses depois, e se temos uma Constituição aprovada 2 anos depois, que ainda hoje, 40 anos depois, é vigente, Nós conhecemos um Brasil, que é um país que também viveu um período ditatoriais. A Constituição é mais recente do que a nossa, e já mais de Cuba. Não é? Pronto. E cá está, é assim, eu acho que nós estamos assim tão mal quanto isso. E eu realmente tenho nada a pensar, e acho que nós estamos assim tão mal quanto isso. Podemos melhorar, mas eu não sei até quanto é que as pessoas também estariam preparadas, ou melhor, aqui ainda estarão fartas o suficiente para realmente pôr cobra isto. Mas, de todas formas, acho que este break foi muito interessante mesmo por isso, porque decorreu de uma forma para mim extraordinária. Há poucos minutos os ouvintes não repararam que hoje a câmara está desligada, mas eu e o Joaquim andamos aqui ao soco para ver quem é que tinha ganho. Maioria silenciosa. O que é maioria silenciosa? Foi uma designação que ficou conhecida até hoje. Uma iniciativa política de alguns setores conservadores da sociedade portuguesa, civil e militar, que decidiram organizar uma manifestação de apoio ao então Presidente da República, General Spínola, uma manifestação que criou o reforço da posição política do militar Spínola. E quando é que aconteceu? A 28 de setembro de 74. Exatamente. Que era o que o Joaquim tinha dito, e o Carlos disse 74. Portanto, o Carlos é que tem razão. Ele tem razão no 74. Eu Mas tenho eu sabia a data. Eu sabia a data porque é o ano em que meu filho fez 7 anos. Ah, e um dia a seguir. Eu tinha 37 anos. Eu tinha 37. E como é o dia do aniversário dele, 28 de setembro. Não, Carlos. Um dia a seguir. É o dia de aniversário dele. Não é nada. Eu sei melhor o dia de aniversário. Então não é 27. Não, senhor. O meu filho é o dia 28. Eu acho que é 27. Eu deixo parabéns no dia 27 até agora, mas se calhar estou enganado. Será que eu estou enganado? Pois, você é que está enganado. É como aquele ali que não sabia se o irmão tinha sido 26 de outubro. Bom, seja ou não seja, no 28 ou no 27, o que é certo, e eu fui para o Alentejo e festejámos os anos dele. Era no dia 27, tens muita razão. Mas o 27, apanhou 27, 28, 29. Podia ter pouca razão, mas por acaso tem muito. Quem é que reagiu logo na altura? O Otelo Sarabia Carvalho, obviamente. E o Mário Firmino Miguel, que na altura era o Ministro das Defesa. Eu acho piada esta coisa de, na altura, o Ministro da Comunicação Social leu um comunicado do Governo Provisório, na Emissora Nacional, boa tarde, que era emitido meia e meia hora, o comunicado. Isso é que eram vidas. Ora bem, o PREC, que foi notícia lá fora, foi de maneira que Portugal voltou a ser comentado lá fora, não é verdade? Graças a Deus, Portugal tem tido muitos motivos de ser falado lá fora. Pena é que é só pelo sentido negativo. Diga-me um só caso que seja positivo. Que os campeões de hockey patins há 9 anos. Há 50 anos. Há 10. E quando chegamos às meias finais. E quando Carlos Lopes ganhou a maratona e quando a Rosa Mota ganhou a maratona. Mas isso é que é a vida. Eu vou estar do cientista que também descobriu não sei o que é aqui em Portugal. Ontem a minha avó perguntou-me como é que andava a Rosa Mota, assim ainda corria. Bom, as estações que deram maior cobertura aos acontecimentos foram as alemãs ARD e ZDF. Na parte final do PREC, no verão quente, chegou cá a CBS. O Carlos vai já dizer, claro, a Alemanha já na altura queria dominar Portugal e não sei o que. Não, sei que mais. Na altura a Alemanha ainda estava fragmentada, ainda não tinha o poderio que tem agora. Ah, pois, está bem. Bem, vamos à nossa vida, porque o PREC já foi há muito tempo e coisa. Não é? Eu acho que sim. Eu tenho uma música, já ouvimos uma ou já não ouvimos mais. Como é Carlos Bonaparte, tu é que mandas? Estás aí com a pistola já a apontar. Não fales na grândula, por favor. Não é grande, eu tenho outro. Posso escolher uma música, Carlos? Estás aí desse lado. Deixa ver se é mesmo aqui o que estava a pensar. Diz lá. Não, diz tu o que é então. A cantiga é uma arma. Por acaso era? Ou outra? O que é isso? Não, mas... É do GAC. Eu já não sei qual é que escolhi. É o grupo de ação cultural, que era o José Mário Branco. E quem era esse? Eu já não me lembro se foi o Scott que escolhi o Alerta ou o Cantiga Mar. Então é Cantiga Mar, uma vez. E quem era esse grupo? Era o Mário Branco. Quando o Mário Branco sai, e os outros? Os outros estão ali. O Afonso Dias, o Eduardo Paes Mamed, o João Lisboa, o Carlos Guerreiro, o Nuno Ribeiro da Silva, o Raul Vaz, o João Lóio. E os outros? E outros. Eram todos da extrema-esquerda. Os comunas todos. Eram os comunas todos. Já depois de terem participado no festival. Se tu analisares o género de música, é música dos comunas. É só comunismo. Já depois temos participado no Festival da Canção de 75 com a música Alerta. Nós vamos ouvir uma música, um single, não sei se é de 75 ou 76, chamado A Cantiga é uma Arma. Contra quê? Contra a burguesia. Olha, não foi hoje de manhã que na... Não é a cantar o outro, que é a Mali que canta, aquele programa que já de manhã na Antena 1. Não ouvi, só ouvi o Hotel Babilónia. Antes do Hotel Babilónia. Não sei. Estava a ver a Fórmula 1. Então eram eles todos, era o Mário Branco. Era esse o Gac, mas quando o Zé Mário Branco saiu. Eu gostava era do Fernando Tordo. Ah, oh, velho danado! Eu se cruzava-me tantas vezes com ele lá. Na Amadora, quando ele ia à casa, não sei de quem. Depois, se voltar a encontrar-se com ele, diga que eu quero entrevistar. Aos anos que eu já não o vejo. Ora bem. Mas está gordinho, era um finelas do caralho. Isto podia ser um apelido, uma alcunha dos de Olinda. A Cantiga é uma Arma, a música que vai fechar, interpretada pelo GAC, o Grupo de Ação Cultural. Um grupo que teve atividade precisamente durante o PREC. Começou em 74 e acabou um pouco mais tarde, depois do PREC, em 78. Se bem que a ação, pelo menos o apogeu, o maior sucesso, foi até, precisamente, até 76. Podemos dizer que o GAC teve sucesso enquanto durou o PREC. Bem, vamos embora. Já foi embora, para a semana cá estaremos. Com outro tema qualquer. Então, muito boa tarde e até para a semana. 25 de Abril, sempre! E para a semana cá estaremos, então, para aquela que será a última edição do Conversas Aleatórias na Antena Web. No horário. E neste horário. Porque depois passará a ser no Canal 1. Depois passará a ser no Canal 1 às 18 horas. Mas isto, ou seja, mudou o endereço, mas mantém-se a mecânica. Mas isso pode falar para a semana. É o Canal 1, etc. Portanto, para a semana, então, a última edição da nossa Antena Web. Já estou a chorar. Estou rodeado de idiotas. Somos idiotas. Tem muitas ideias. Exatamente. Idiota, com muito gosto. Vamos lá, a cantiga é uma arma. A cantiga é uma arma. Eu não sabia. Tudo depende da arma que a contaria. Tudo depende da raiva. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar, e há quem cante de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Ufa de um chuchuradinho de tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Alegria.